Ele não está só seguindo. Se movimenta igual e ao mesmo tempo. Como é que ele faz isso? Me responde, Sasuke. Meus movimentos. É como se ele soubesse o quê? O que vou fazer depois? O quê? Está lendo meus pensamentos também. Ele me olha com aquele olho. E isso te enfurece, não é? Tudo o que você está fazendo é me copiar como um macaco. Você não me vencerá com esses truques. Vou esmagá-lo. Boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Tá começando mais uma ficha. Eu sou o Guarda Belo, o seu host. E hoje vamos trazer aqui o assunto. Essa semana foi uma semana agitada, né? Hoje teve lá o Direct da Nintendo, aparecendo mais coisas sobre Smash Bros. Amanhã deve ter mais alguma coisa envolvendo o Red Dead Redemption 2. Nessa semana também rolou, cara, um problema envolvendo um editor lá da IGN. Um editor e host da IGN, que inclusive eu escuto o programa que ele fazia, né? Pois ele não faz mais parte da IGN. O NVC, né? O Nintendo Voice Chat. E uma review que... praticamente o cara chupinhou de um canal pequeno. E hoje eu queria trazer pra gente conversar um pouquinho sobre isso aí. Sobre qual é realmente o problema disso e as consequências que ele teve e que talvez até o canal pequeno teve. E comentar também de outros plágios, enfim. Pra você que não conhece, esse aqui é o Mais Uma Ficha. Sai todas as segundas aqui no Locadora TV. Tem o podcast Locadora também, que pertence a esse site, que sai às quartas-feiras. E te aconselho a você ouvir os dois. O Locadora é muito mais voltado pra essa parte de games. Mais Uma Ficha eu comento de games, mas eu tento também trazer aqueles assuntos assim que não são tanto no escopo. De hoje a gente vai comentar, tem a ver com a mídia em si, mas não diretamente com o jogo. É isso, galerinha. Então vamos lá, depois que o som subir e descer, a gente vai conversar aí sobre a questão do plágio. Qual é o caso que mais acontece? A gente está falando aqui muito de pequenos trechos, grandes trechos, mas a gente vê pouca confusão grande, né, de verdade, nos tribunais envolvendo a cópia de um parágrafo, de um trechinho de música. Não são esses os casos que vão com mais frequência para tribunais. Quais são os casos que realmente viram grandes conflitos? São os casos mais assim claros, que são os de plágio. Plágio é a cópia integral, é de tudo, na matéria inteira, é como se fosse uma transcrição. Esses são os casos principais. Não tem como negar que aquilo ali houve, né, é um caso de pirataria. Então, plágio é, por definição, o principal caso. E o que caracteriza exatamente o plágio, doutor? O plágio é quando você tem a cópia inteira, sem um resumo, sem uma resenha, e omitindo a identidade de quem é o autor. Então, me aproprio indevidamente da obra inteira de outro alguém. Como se você fosse o autor? Como se eu fosse o autor. Eu pego carona naquela obra de terceiros e coloco o meu nome nela. Deduzindo aqui, né? Isso pode acontecer, inclusive, se eu copiar a ideia, não necessariamente copiando o conteúdo, né? Eu posso me apropriar da ideia e transmitir aquela ideia com as minhas palavras, aí ainda assim caracteriza um plágio. Sim, se eu pegar um livro e eu mudar simplesmente as palavras, mas eu seguir toda a estrutura do livro, com todas as ideias, uma depois da outra, parágrafo após parágrafo, eu tentei maquiar com palavras, mas a estrutura inteira foi copiada, né? Então esse é o plágio intelectual, o plágio ideológico. No dia 6 de agosto, a IGN soltou a video review do jogo Dead Cells. Essa video review feita aí pelo Flip Milton, eu não sei se eu tô falando aqui certo, no português ficaria Milsen, mas eu acho que em inglês ficaria o Milton. Nessa video review, dita ali no momento que foi ele que fez, ele traz ali uns 3 minutinhos e pouco, falando sobre o game, como o game é bom, e traz uma nota até altíssima pro jogo, que é a 9.7, de quase um jogo perfeito. E falando o quanto ele gostou do game, o quanto ele curtiu a proposta. Só que depois de um tempo, Boomstick Game, que aqui eu já bato palma, que eu acredito que ele... que o nome desse canal é em referência lá, a referência do Evil Dead lá, que o Ash fala, né? This is my boomstick. Ele percebeu, cara, que a review do Philip Milton tinha algumas similaridades com a dele, e na real, eu acho que ele não só percebeu que tinha similaridades, mas que era realmente muito parecida, que só tinha uma coisa ou outra ali mudada ou fora do lugar, mas, cara, tem pontos que é de uma exatidão, assim, assustadora. É muito esquisito você ver que já existia uma tipo de review, pra lembrar que o Boomstick soltou a review dele no dia 24 de julho, essa review que foi com o jogo lá dado pela Motion Twin, que é a empresa que fez o Dead Cells. Eu queria pegar um trechinho dessa parte, tem um vídeo dele, eu vou deixar tudo que for usado hoje aqui. É, eu vou deixar na descrição, geralmente eu já deixo, mas hoje eu vou reforçar como é algo que eu tô falando de plágio, e pra eu não ser um plagiador, eu vou estar comentando isso. Inclusive, o áudio que vocês ouviram no começo veio direto lá do podcast, lá do site Comunique-se, podcast excelente, ele também é curtinho. É, esse podcast que eu retirei o áudio é o número 46, que fala sobre direito autoral e plágio na internet. Então, todos os direitos para ele, o advogado que tá falando lá também nessa parte aí, o advogado chamado Gilberto Almeida, e a especialidade dele, se eu não me engano, é essa parte de direito autoral. Então, eu coloquei esse áudio no começo para que a gente já possa começar o podcast falando sobre essa questão de plágio, mas que vocês aqui já saibam como funciona, ou saibam como é um pouco do que quer dizer realmente plágio. Porque um dos meus problemas quando eu vou na internet procurar sobre essas coisas, seja no YouTube e tal, é porque pouca gente explica como funciona, mas muita gente está ali pronta para colocar o dedo, muita gente está ali pronta para reclamar, e eu acho que não é só isso. Eu acho que você tem que, de vez em quando, você tem que pegar esses conteúdos e sair entendido do assunto. Beleza? Então, vai lá, podcast do site Comunique-se. Eu vou deixar o link aqui. Cara, esse podcast é excelente, eu ouvi tudo. Recomendo bastante que vocês escutem. E voltando ao assunto, o Boomstick Game, ele pegou um vídeo, o que que ele fez? Logo assim que o Felipe soltou essa review lá na IGN, ele pegou o vídeo da IGN e pegou o dele e comparou e fez um vídeo compilado com os dois, explicando ali o que é igual, o que não é. Inclusive, acho que até o tempo, o do Boomstick Game é de 4 minutos e pouquinho, o da IGN é quase 4 minutos também, acho que são 13h45, 13h47, mas tem um trecho ali, tem vários, tá em inglês, já digo aqui logo. Mas esse aqui eu já vou tentar deixar já... Esse aqui eu vou deixar traduzido pra vocês, pra ficar fácil, pra conversa fluir. E te aconselho que, se você puder ir lá, vá no vídeo do cara. Se não me engano, tem uma descrição ali embaixo do vídeo, naquela parte da descrição, que vem esses textos ali que ele colocou pra comparar. E você só usa só o Google Tradutor, qualquer outro tradutor, que você vai perceber ali que é bem similar. Uma parte, que foi uma das partes que eu achei mais iguais da review do Felipe para review do camarada do Boomstick, é a seguinte, que ele fala assim, e primeiro eu vou puxar aqui o ponto do Boomstick. Esse sistema de combate é rápido, fluido e responsível, e uma das representações mais compensadoras do combate 2D de todo o gênero. Isso lembrando do Boomstick Game. Agora vamos lá para o que o Felipe falou. As lutas são rápidas, fluidas, responsivas e, sem dúvida, uma das representações mais gratificantes do combate de videogames que eu já vivi. E isso foi o que o Philip Milstein falou. Então, cara, se você ver os dois vídeos assim, você vai ver que tudo isso, todos eles estão ali juntos e realmente representa essa situação de plágio. Então, eu te aconselho muito que você pegue o que puder ali da descrição. Vou deixar um link aqui também do Kotaku, que está em inglês. Você pode copiar e jogar também no Google Tradutor ou qualquer outro tradutor do inglês para o português, que você vai ver ali mais similaridades como essa que eu notei agora. Depois que o Boomstick fez esse vídeo, cara, a parada viralizou. Muita gente descobriu, uma galera que eu sigo, Review Tech USA, o Dreamcast Guy. Eu não gosto muito do canal desse cara, eu acho ele muito, muito, sei lá, oba-oba, mas RGT85... Mas quem? Yongye fez um vídeo. E os próprios outros sites comentaram isso. Inclusive, tem uma matéria da Forbes que tá falando, que daqui a pouco a gente vai citar, que tá comentando sobre esse assunto aí desse plágio da IGN. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro foi que a IGN tomou uma atitude bacana. Logo assim que os holofotes ficaram nessa questão da review, a IGN foi lá e tirou o review tanto escrito como de vídeo do ar. Ela chegou e falou assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada, vai analisar, tá sobre investigação isso aqui, e daqui a pouco a gente traz um resultado, e aí a gente fala com vocês aí o que, que aconteceu, qual foi a nossa posição sobre isso. O Felipe, infelizmente, o cara não se pronunciou sobre isso. Isso é meio triste, porque já trazendo o assunto assim pro Felipe Milstein, como eu falei, eu escuto ele já tem um certo tempo, até o Cat que me indicou o NVC, que é o Nintendo Voice Chat, que é um podcast da IGN, que é só a IGN, pra quem não sabe, a IGN gringa, né? Ela tem podcast de separados pra cada console. Então tem o lá o do Xbox, que agora eu esqueci o nome, tem o do PlayStation, que é o Beyond, e tem o NVC. Eu aconselho vocês, se possível, se vocês tiverem um pouco de manha em inglês, ouvirem qualquer um dos três da sua preferência, ou ouvir mais de um, como eu faço, que são realmente podcasts muito bons. Inclusive, aconselho um outro que a gente aqui no Locadora gosta bastante, pelo menos eu e o Cat, que é o Game Scoop, que também é da IGN. E o Felipe Milstein, ele fazia ele era o host do NVC. E é muito chato essa coisa, porque o que acontece? Tudo aconteceu pra ele ali dentro da IGN muito rápido. Esse cara é formado, se eu não me engano, em arte. Isso aí que eu tô falando também é algo aberto aí. Você pode procurar no Google, que vai aparecer lá o LinkedIn dele. É um cara que gosta muito de videogames. E da empresa que ele mais gosta é a Nintendo. Ele falou que gosta mais das séries, gosta de Super Mario, de Zelda. Ele querendo falar de videogame, querendo estar ali no meio dos videogames, como ele mesmo cita, ele queria trabalhar ou como se fosse como programador, ou como jornalista, ou o que fosse, mas ele queria estar naquele meio ali, ele acabou fazendo um canal no YouTube, e esperava que com esse canal do YouTube ele ganhasse uma oportunidade de poder trabalhar, de poder estar no meio, que foi o que aconteceu. A IGN chamou ele, acho que depois de uns 11 meses do canal, não sei ao certo que é o tempo, e o cara virou o host aí do NVC, do Nintendo Voice Chat. Até lá ele vem apresentando, acho que já tem 8 meses que ele estava apresentando o NBC, ou menos, agora eu não sei. Ele mesmo diz que aquilo dali para ele foi o ciclo fazendo sentido, né? Porque ele fez o canal, ele conseguiu emprego na IGN, e logo assim, como ele falou, é um sonho que estava virando realidade. E para mim, o que mais fica, assim, fica marcado na atitude dele é porque o plágio em si, essa cópia, ele sabia o que ele estava fazendo. É impossível ele fazer algo tão igual como foi desse vídeo. E ele falou, ah não, a gente só pensou igual. Ah não, não tinha uma intenção. Cara, tinha uma intenção sim. Tinha uma intenção. O vídeo do Dreamcast Guy, que é um dos caras até que o Felipe Milstein, como eu tava comentando com ele nessa parte do YouTube, ele já apareceu em podcast com outras pessoas e tudo mais. E nesse vídeo do Dreamcast Guy, ele comenta que em conversas ali, ele tava falando que na IGN era um ritmo de trabalho assim, pesado, de vez em quando ele ficava 8 horas lá dentro trabalhando e tal. Eu, se não me engano, o Felipe tem família, já tem filho e tudo mais. E era um ritmo mais pesado, só que mesmo com toda a carga de trabalho, com toda a preocupação, com tudo isso, cara, essa atitude que ele fez é muito errada. Ele praticamente pegou o material do outro e colocou lá e foi o que fiz. Porque quando começava a vídeo review, né? Porque a IGN tirou do ar e já vai até fazer uma outra review com outra pessoa. Espero que a IGN, eu queria muito que ela fizesse com um boom stick, que é o crédito que o cara merecia desde o começo. Mas o que me deixa mais triste é que o Felipe, ele é, cara, desse meio. Pô, o cara começou como um youtuber, entendeu? Então, ele sabe qual é o peso de você fazer um material, o quanto demora. De vez em quando eu brinco com algumas pessoas sobre, tipo assim, fazer podcast, é brincadeira, não sei o que lá. Tô gravando com vocês e era um tempo que eu poderia estar em outro lugar e tudo mais. O tempo que se leva pra editar, eu sou um dos caras que faz muito dessas coisas sozinhos. Aqui o Mais Uma Ficha sou eu sozinho, mas voltando lá em questão do locador, cara, ou é eu, ou vai ser eu, ou vai ser o Desgraça, ou vai ser o Cat que vamos editar o podcast. E de vez em quando acontece de eu editar um, ou Desgraça editar outro, ou Cat, e na outra semana a gente tem que editar de novo, porque os outros dois estão enrolados. Então é algo sugado, e de vez em quando você grava 30 minutos de áudio, uma hora de áudio, cara, e esses 30 minutos não é por igual, você grava 30 minutos, e para você editar você gasta mais 30 minutos. Não, geralmente é sempre a mais, dificilmente é a menos, se você for editar. Se você for deixar o áudio bruto, aí, cara, não, é só você eu gravar aqui agora e mandar pra vocês. Mas se você for editar, colocar uma música no volume certo, colocar vírgula, colocar esses áudios introdutórios, é o post que você faz para colocar ali certinho a informação para que você possa ouvir o podcast e você também pode ali, possa ir ali na descrição e pegar tudo que você precisa e tudo mais. É, cara, é um trabalho que... Eu vou te falar para vocês, eu faço porque eu gosto. Eu gosto disso. Há muito tempo que eu tinha essa vontade, esse anseio de fazer algo, porque, cara, eu gosto muito de falar de videogames. Quando eu consigo ter essa oportunidade de chegar aqui, comentar e conversar, sentar com os colegas e falar sobre isso e aquilo, pô, pra mim é algo realmente muito bom, e vou te falar, é algo que me desestressa. Deixa eu vir agora aqui e comentar um pouquinho ele também sobre essa entrevista na Forbes. Eu vou tirar um trechinho aqui que eu achei bem interessante. Eu achei legal o quanto diz aí sobre o cara lá da Boomstick, que infelizmente eu não sei o nome, se eu souber eu vou colocar aqui na descrição. Mil perdões por isso. Mas eu queria citar esse trechinho aqui que ele falou, que é o seguinte. No momento, não fui contactado pela IGN, mas gostaria de ser citado e recompensado pela review que eu fiz. Quanto ao autor, né, da review, é muito esquisito falar assim, sendo que o cara copiou, né, o Felipe. Esta é sua primeira review em vídeo. Lembrando, essa primeira review em vídeo dele, já tinha feito texto e outras coisas ali dentro da IGN, mostrando materiais, review de materiais e tudo mais, mas a primeira review de um jogo em vídeo pra ele. E é um pouco compreensível buscar conhecimento de alguém que fez várias outras reviews antes, mas não deveria ser aplicado dessa maneira. Não desejo mal ao Felipe, e não encoraja a demissão deste rapaz pela IGN. Porque estou desempregado, aí diz o motivo, que foi um fechamento dos negócios, né? Há uns 6 meses, e não desejaria esse problema para ninguém, né? Eu venho fazendo YouTube desde 2006 como hobby, e encontrei alguns seguidores em 2008. Há alguns meses eu comecei o Patreon, que tenta me ajudar a continuar com o que eu gosto de fazer, aceitando doações de fãs de meus vídeos. Mas mesmo assim eu venho conseguindo pouquíssimo ou nenhum sucesso com isso. Então você vê que o cara do Boomstick realmente ele parece ser uma pessoa muito joia. Eu fiquei muito feliz de me inscrever no canal dele depois que eu li essas coisas, porque realmente se o cara for bom ali no que ele faz na questão de reviews, pô, com certeza vai me ganhar como inscrito e eu vou estar ali direto. Você vê a diferença de atitude que esse cara teve e que o Felipe teve. Como eu disse, eu tento aqui trazer um pouquinho do lado dele, falando que o cara já foi, que o cara foi youtuber, que ali dentro ali ele era tudo tranquilo e tal, ele falando que é um sonho vindo à tona, né? Mas mesmo assim, cara, isso foi uma atitude muito feia, foi uma atitude muito ruim que eu não encorajo ninguém, e eu acho que essa é a postura que eu não comentei aqui, que a IGN teve em relação a isso, eu achei muito safa e muito certa. Realmente, se o Felipe começar, porque a IGN, vamos ser sinceros, ela já tá sofrendo já sobre isso, porque agora quando soltar uma review, quando alguma coisa, a gente já falar a verdade, e realmente é um problema, aqui no Brasil a gente já teve esse problema lá com a questão até na IGN Brasil mesmo, lá com a review de Zelda, não me engano foi o Marcos Oliveira, né, o jornalista que ele acabou copiando de um outro camarada gringo lá, que é o Psycho Clown. Putz, é uma situação ruim, aqui no Brasil também a gente já, pra falar a verdade, eu tô citando isso, mas já teve vários. Mas uma outra situação horrível também foi lá a questão da Sati, cara. Que a Sati foi lá, copiou o material, e esse da Sati pra mim é um dos piores, porque ela foi lá, copiou o material, o camarada comentou com ela se ela, talvez ela tirasse de boa e assumisse que copiou, e ia ficar de boa, não, ela foi, tipo assim, foi baixa, porque ela mandou uma mensagem pro cara em off, pedindo pra que ele parasse com esses vídeos, com os anúncios, falando que ela tinha copiado e tal, e o cara foi além disso, deixa até depois esse vídeo aqui também na descrição. Isso é ruim, cara, isso é ruim demais, porque quem é pequeno, acaba que tá sofrendo. Esse caso da IGN, o Felipe foi pego, tá ligado? Os holofotes ficaram nele, mas talvez quantas e quantas reviews passam e são usadas também de camaradas de canal ou de um site ou de alguma coisa pequena. realmente complicado e é triste. E eu entendo que muita gente nesse momento tenta colocar assim, ah, mas ele só se inspirou, ah, erros todo mundo comete. Sim, eu entendo isso. Mas você tentar entender também a posição da IGN. Você como um site importante, eu acho que a IGN é o maior site que, quando se trata do assunto de videogames, né? Ela tem outros assuntos lá, tem filmes e tal, mas eu acho que quando se trata de videogame, ela deve ser uma das maiores, ou ela é a maior. E tem anunciantes ali atrás de você, ela não é uma ONG, entendeu? Tem anunciante, esse cara era host de um podcast, de uma das, pode-se dizer, a maior empresa do mundo dos videogames, e que tá voltando a ter um up agora, que é a Nintendo. Então, olha só todo o entorno. Imagina manter esse cara e deixar essa mancha ali, em vez de tentar limpar e de mostrar, a gente não... Que é isso aqui, que foi o que ela vem tentando fazer depois disso, que ela falou que cortou os laços com o editor, nem citou o nome dele, mas falou, a gente cortou os laços com o editor que fez isso, e a gente não curte isso e tal, pediu desculpa a Motion Twin, pediu desculpas, acima de tudo, para o Boomstick Game, mas olha o lado da empresa também, entendeu? Eu entendo que tem o lado do mando, do Felipe, mas, cara, vou ser bem sincero nessa situação e, por favor, não me entendam como um babacão sem coração. A situação que rolou é que ele tá colhendo o que ele plantou. É uma realidade, assim, é dura, mas não deixa de ser uma realidade, entendeu? E não deixa de ser o que o cara fez, pô. O que ele fez foi sujo, entendeu? Foi baixo em certos pontos. E, infelizmente, agora, vou ser sincero, pra ele conseguir algo, e é o que muita gente vem comentando aí, né? Pra ele conseguir algo dentro desse mundo dos games de novo, cara, com essa mancha, eu não vou mentir pra vocês, não. Vai ser muito difícil, porque imagina que revista ou que meio vai querer estar com o cara que copia a matéria dos outros. Copia, talvez, assim, imagina ele copiar. Ah, não, esse cara copia a matéria dos colegas. Cara, é realmente uma situação complicada. É, não desejo o mal a ele em nenhum momento. Pelo amor de Deus, não desejo o mal ao Felipe em nenhum momento. Ele, como eu falo, o podcast, eu falando aqui pra vocês, acaba que vocês se sentem mais perto de mim, até mais do que eu de vocês. Porque vocês estão aqui ouvindo a minha voz, eu tô comentando sobre o assunto, e acaba que eu viro aquela voz de segunda que vocês baixam, até de depois, aquela voz quando vocês querem ouvir um assunto diferente, aquela voz quando vocês querem ouvir aquele tema específico, vocês procuram e tá lá o Mais Uma Ficha, ou tá lá no Locadora, tá em outro lugar que a gente participa, ou qualquer outro, o Jovem Nerd, o MRG, o Braincast, o que for, entendeu? O que for, o Anticast, e essa voz acaba entrando na tua casa toda semana, e eu falo isso como ouvinte de podcast. Eu falo isso como ouvinte do podcast que o Felipe Nielsen, ele era o host. A gente acaba ficando próximo dos ouvintes de um jeito que a gente nem imagina, entendeu? Nem imagina. E as pessoas falam com naturalidade algumas coisas da gente que fica assim, pô, mal, nem conheço esse cara direito, mas é por causa disso. Eu já senti isso também sendo professor. Você tem também essa coisa que, tipo, você pros alunos é uma coisa, os alunos pra você é outra. E não digo em questão de diminuir ou aumentar o pessoal, mas digo na questão de intimidade. Acaba que os alunos, por você estar ali todo dia e você falar com eles, e de vez em quando você dá uma bronca ou aconselhar, eles têm uma visão diferente de você, eles se sentem mais próximos do que talvez você deles. Então, é algo complicado. Muita gente que é colega do cara tava comentando isso, que, porra, eu sou conhecido do cara, eu sou colega dele, mas eu não posso deixar isso passar. Eu acho que é a minha opinião também. Eu acho que se isso se passasse, se rolasse só um tapa de pelica pra deixar as coisas... Ah, não tem problema. Pô, ia ser muito pior. E eu acho, na minha opinião, que a IGN fez aí do jeito certo. É, como eu falei, eu ficaria muito feliz se ela tomasse a atitude de botar o Boomstick Game nessa re-review aí que eles estão fazendo. Não sei se vai rolar. Mas, cara, é brabo. É, não desejo mal pro Felipe, como eu falei. Mas isso é algo que, infelizmente, em questão de internet, vai acontecer algumas vezes. Dessa vez o que me deixou chateado é porque... E digo chateado assim, me deixou meio bolado, né? Porque é um cara que é do meio, é um cara que é criador de conteúdo antes de trabalhar na IGN. O cara era só um criador de conteúdo. E copiar assim de um outro colega, pode-se dizer, é triste, entendeu? É chato. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham, quem gostaria mais de saber desse assunto, tenha aprendido um pouquinho mais. Quem tava querendo só saber o que tava acontecendo, tenha aprendido. E pra você que nem sabia o que tava rolando, espero que não tenha sido um papo chato pra vocês, tá bom? Como eu disse no começo, Mais Uma Ficha tá aí todas as segundas-feiras, quartas-feiras, podcast Locadora. dá uma chance pra gente também. Faz o favorzão, se possível, se gostou do bate-papo, se achou interessante, passa pra um colega, passa pra um amigo também que gosta do assunto. E vamos semear, que de vez em quando é o maior presente que vocês podem dar pra mim, meninos e meninas. É passar esse podcast adiante, se realmente valer a pena, porque se você tá me ouvindo aqui e falar, ah, cara, realmente é uma porcaria, eu não quero ouvir mais nenhum depois desse. Não precisa nem passar, mas se você gosta do material que eu faço, desse esforço, que é muitas vezes parar aqui e conseguir gravar e parar tudo, pra falar pra vocês, eu tô, como eu falei, comentei ali, a esposa tá aqui no quarto, pedi um tempinho pra ela, eu tô com o meu dog aqui, com a princesa aqui do lado aqui, e fazendo carinho nela pra não ficar me mordendo, pra não me atrapalhar, né, não querer brincar, mas se vocês gostam e admiram esse esforço, e não só a mim, outros canais também, seja de YouTube, seja podcast, cara, passem adiante, encaminhe os vídeos para outras pessoas, encaminhe para quem você goste, porque se o cara escuta, ou a menina escuta, e curte ali o que foi falado, passa adiante. Algo que eu gosto muito é gerar um bate-papo, que não seja só algo aqui unilateral, porque eu estando aqui, até o amigo quem eu que fala isso, eu comentando aqui no Mais Uma Ficha sozinho, é um monólogo, né, mas... Quando isso vocês falam, pô, Bela, eu acho que você está errado, Bela, eu acho isso, eu acho aquilo, acaba que vira esse bate-papo e ajuda até nessa parte que eu comentei, como a gente ficar mais próximo. Beleza? Desde já agradeço a todos, muito obrigado por esse tempinho que vocês tiraram para ouvir o podcast. Feliz aniversário, se for o seu aniversário, e até a próxima semana. Um abraço, um beijo e até a próxima.